A cena tá aqui, tá rodando e vamos que vamos contracenando. Representando o meu bando, se não aguenta, não vem. Tô aqui pelo bem, mas não quero agradar ninguém. Sou mais um alvo da lei, porque vim, eu pensei. Quando parei, pensei do mundão, me livrei. Libertei minha alma dos trilhões do sistema. Optei pela luta através do poema. Agora tema, trema de si mesmo, sinta a pena. Só verdadeiro no esquema, e caô se condena. Não tô nesse jogo pra achar ninguém bonito. Comédia que não ganha nem no berro, nem no grito. Cururu quer que se cresce, minha ira apetece. Respeito prevalece, mas só a quem merece. Vex, filosofia de rua, revira, volta, mafia. Eu tô na cena causando problema pra sua empáfia. Sou barato, é louco, eu tô na cena, parceiro. Pra revolucionar é o Brasil inteiro. De leste a sul, de norte a oeste. Aí, grande maloqueiro, morador do gueto. Correr, eu não corro, eu bato é de frente. Contra o sistema, ha! Os PM, bandido cabuloso. Rap venenoso, maluco, eu tô aqui pro que der e vier. No clique, no clack, eu sigo a minha rima, a minha trilha. O rap ladrão pra mim é a saída de um mundo assombroso. Podre e poderoso, onde o certo é o errado. Já vi cair na arena de aço. A vida é uma batalha, eu sou concorrente. A ser linha de frente, eu não posso cair. Represento aquele que confia em mim. Eu não desonro minha mãe, minha tia, meu irmão, sangue bom. O rei do anonimato, assim sou chamado. Já classificado, já fui matriculado. Aí arrombado, não fui regenerado. Pra mim é muito triste saber, pois o dinheiro compra o caráter do homem. Não importa quem é, preto, branco, mulher, pois o negócio é, você vale o que tem. Se não tem, não é nada, é conversa furada. Então joga a jogada lá na mesa de lata, no cassino da praça e descobre a charada. De volta no jogo disposto, relato é revolto. É pelo povo, é pelo gueto, curte-se pros morro. Vai, filmos doido, vai, cabo retorno. Não é do Batman, é da cena do louco. Saber respeitar pra poder caminhar. Entrar e sair nos lugar devagar. Tá aqui o que cê quer, a resposta o troco. Sei que você não esperava me ver de novo. Lamento dizer pro cê, a vida é assim. Os guerreiros aqui, é, vai até o fim. Eu não tô nem aí, quer conferir, pode vir. É de igual pra igual, é com nós, é assim. No olhar ganhei, onde se esconde o pilantra. Falador passa mal, é muito louco esse samba. É pela boca que morre, que sobe o peixe. Ele não se cria, cai cedo na rede. Aqui ninguém gela, o sangue tá quente. Igual Ed Rock, trago a guerrilha na mente. Chega de clique, chega de claque, chega de morte, chega de tiro. É fácil pra quem não convive com isso. Terrorista não sou, mas conheço o terror. A cena é triste, Pedro Paulo falou. A cara é estudar, pra se adiantar. Empresário, doutor, por que não? Vamos lá. Guerrilheiro nato, espírito despertado. Pânico na zona sul, fui mais um convocado. Bagulho endoidou, mas pra nós só começou. Rimar por rimar, né comigo, moro? Tudo que vai, volta, tudo que sobe, desce. Toda ação tem reação, vê se não esquece. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. De novo na cena, firmão e na fé. Me apresento, humildade é 100%. Quilombola, sentido centro, na missão pro arrebento. Se liga na fita, mano, passa bola, bola um plano. Favela de miliano, raga, Simo Campos, África, Brasil, afirma, zumbi. Tem que ser verdadeiro do começo até o fim. É, pra representar sem conspirar, cheguei. O spray assinei, alvos da lei. Palavra é palavra, acredito em sua atitude. Guerreiro em atividade, amizade jamais confunde. Queimem brasas, fachadas farsas, hereditárias, taca fogo, poder abala, ataque em massa. Raga nem um problema, no tabuão a chapa esquenta. Vila Fundão liga pedreira, aqui com nós não há problema. Valeu!